O Fantástico Escula Show. Que engraçado, que engraçado. Esse é um programa divertido, divertido. Alô, senhores, alô, senhores. Tá começando o Escula Show. Show. Chega com tudo, de bom humor, feito pra você rir. É o Escula Show no ar. Escula Show! Olha que humor, tá começando o Escula Show. Que divertido. Ah, que programa ruim. Escula Show. Go, baby, come on. All right, proper phone of it. Take a proper phone of it. Get your microphone. Oh, é pra doido? O que ele tá gritando? Estranho, né? Mike Chris Brown chegaram no salão. Oh. E a galera começou a perguntar. Oh. É Michael Jackson? É. É o Chris Brown? É. A todo mundo começou a arrochar. Todo mundo começou a roxar. Eu vou roxar com Michael Jackson. Todo mundo vou roxar até o chão. Sensacional, vamos começando bem essa segunda edição do podcast do Escula Show com a plateia. Já apertando os botões errados aqui. Isso é uma zoeira esse negócio. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Marcos Monges e comigo aqui ele, Tato Rodrigues. Boa tarde, boa noite aí, boa pessoal. Noite. Tô meio perdido ainda. Tá meio perdido, é normal, a gente reparou já. Sejam bem-vindos aí a mais um Escula Show. E tamo aí, né? Tamo aí. O Tato tá meio perdido, gente. Vocês sabem, o Tato trabalha de segurança, né? Ele ficou toda a madrugada segurando aí. E aí ele tava descansando, tava dormindo. A gente acordou ele, tava apressadamente pra fazer a edição, porque temos um compromisso aqui com vocês. Toda sexta-feira, às 8 da noite, novas edições em www.esculashow.com.br. Também nas nossas rádios parceiras. No momento, 6 rádios transmitindo. Já tem mais algumas de olho e tal, não sei o quê. A gente já sabe, vamos conversando e vamos expandindo essa rede magnífica de rádios que transmitem esta porcaria de programa. Na poluição sonora se expandindo, né? Você vê, cara, como que tá difícil, né? Na falta de conteúdo, até o Escula Show serve. Que beleza, é uma maravilha. Um programa sensacional. O Escula Show, que olha, essa semana vai falando aí dos assuntos mais marcantes, vai trazendo os seus quadros. Temos o Escula Q, temos o Jornal Irracional, vamos ter também trotes aqui. Lógico que trotes não podem faltar, né? No programa. Com certeza. A gente tem um trote sensacional, você vai acompanhar aqui com a gente. E muitas coisas que vão rolando neste programa maravilhoso aqui, que é o Escula Show. Sempre agradecendo a galera que vai mandando seus recados aí, que vai curtindo a nossa página no Facebook, né? Sim. A galera tá curtindo bastante aqui, ó. Tem a Maria dos Prazeres, a Júlia Maluquete, olha ó, o nome, Escambujim, a Ana Maria Gonçalves, Letícia Silmante, o Michael Van Baster, João Vitor Fagundes, muita gente. Pelo nome do povo já dá pra ver que eles também não são meio normais, né? Não, já dá pra gente ver que o povo também tem um certo probleminha, né, na cabeça, mas o povo que vai curtindo o Escula Show, a gente só tem a agradecer a vocês aí que vão curtindo e dando aquela força pra nós. Bom, e já pra começar legal esse programa... Posso aproveitar uma oportunidade? Fala, lógico. Aproveitar a oportunidade aí e pedir desculpa pra você que eu acabei vindo em cima da hora. Que isso. Tá ligado? Eu sinto muito. Ah, sinto muito não. Você vai pro inferno com esse negócio de sinto muito. Ó, tá todo mundo me sacaneando por causa dessa porcaria desse jogo do Santos. Eu já tô indignado. 5-1 que o Santos meteu no Corinthians. Você vai pro inferno, vai toda a Vila Belmiro também pro inferno. Vai sentar no colo do capeta. Vamos seguir aqui o programa aqui. Perdeu até o rumo. Não, vá pro inferno, olha. O giro da semana aqui, olha as notícias que mais foram destaque na semana, a parte dessa goleada, também tivemos outras, né? Rolou o Grammy, né? A premiação do Grammy aí, o Daft Punk levou 5 prêmios do. Foi o grande campeão, né? 5 prêmios. Get Lucky, se não me engano, foram 3 ou 4, né? Então é uma música que tá fazendo sucesso pra caramba. Também os grandes vencedores foi Justin Timberlake, que levou 3. E também tinha uma outra banda lá que agora eu esqueci. Engraçado, o nome eu nunca totalmente. Ouço música do Justin Timberlake e ele tá sempre sendo premiado no Grammy. Tá, o cara ganha. Mas quem não ganhou nenhum dessa vez, quem ficou chupando é o dedo, foi a Beyoncé. Beyoncé dessa vez não ganhou nada. Olha só, e você vê, cara, agora pulando da música pro pagode, né, pro famoso Assim Você Mata o Papai, vamos falar de Suzane von Richthofen aqui, que o negócio é o seguinte, olha só como a cara de pau é, ó, ela tá querendo agora na justiça uma pensão no valor de 2 salários mínimos, porque segundo ela... Ela não tem condições de higiene na cadeia e tal. E aí o que que acontece? Ela quer que essa pensão mensal de 2 salários mínimos venha da herança de papai e de mamãe. É, você vê aí. Ela, cinismo ela... chegou ali e parou, né? Exatamente. Os advogados estão fazendo o pedido. Como ela já foi retirada da herança, né? O STJ não sabe se há alguma possibilidade dela... ter êxito nisso daí, né? É um caso inusitado, mas advogados sempre vão, né, buscando alternativas. As brechas da lei. Exatamente, pra poder fazer aquele negócio, né, tal. É, você vai vendo aí, Suzane von Richthofen, senhor. Ela devia pedir uma pensão pra comprar óleo de peroba. Pra passar na cara. Essa cara, né, de porque, pau. Não, pelo amor de Deus, cara, isso daí é sacanagem. Você vai vendo aí. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com o Skula News, as notícias mais malucas e tudo que por destaque na semana a gente vai falando durante essa edição magnífica do Skula Show. Mas vamos agora a um momento de cultura, um momento bacana, as dicas para você que quer aprender, né, esse idioma tão bonito. Vem aí o Dicionário de Inglês. Atenção, atenção, classe. Sim, é o momento de saber, é o momento de dicionário de inglês. Você acompanha a língua inglesa na música, na internet, nas redes sociais, e às vezes aparecem algumas dúvidas sobre o que determinada palavra pode significar. Por isso, nós vamos recolher perguntas feitas pelos nossos ouvintes ao redor das ruas de todo o Brasil e vamos tentar aqui sanar essas dúvidas. Vamos às perguntas. Atenção, perguntas. Oi, boa tarde, professor. Eu gostaria muito de saber o significado da palavra briefing. Muito bem. Briefing é uma palavra que está fortemente associada à alimentação e é muito usada no almoço e também no jantar. Por exemplo, na hora do jantar hoje, eu vou comer briefing a cavalo. Ai, muito obrigada. Pô, professor, tô sabendo aí que esse ano é Copa do Mundo, pai, tá todo mundo falando sobre esse tal de soccer. Eu vejo muita gente falando, jogar um soccer. Que diacho é soccer, professor? Muito bem, uma excelente pergunta. É uma palavra esportiva, lógico, que serve para indicar briga de torcidas. Por exemplo, o torcedor do outro time me agrediu e me deu um Pearl Harbor. Por isso, a galera se reúne e soccer a cara dele. Opsô, eu queria saber o significado da palavra murrata. Ui, como é que é, querido? A palavra murrata. Olha, você provavelmente deve estar se referindo à palavra Manhattan. Manhattan é um substantivo para denominar uma fêmea de roedor, muitas vezes aquelas consideradas como praga urbana. Por exemplo, eu cheguei em casa, fui ao banheiro que estava sujo de Boston e vi um casal de ratos na pia. Era um rato e um Manhattan. Opsô, Valério, isso mesmo aí. Eu não sei por que diabos eu tô sempre apertando esse mesmo botão. Esse mesmo botão maldito de vinheta, sempre eu apertando aqui. Atenção, Claudenilson. Claudenilson, olha, ele foi pras férias. E até esse momento não temos o mínimo sinal de vida de Claudenilson, certo? É, se alguém souber alguma notícia, por favor, nos informe, porque ele é muito importante. Enquanto acho isso, que ele desapareceu, cara. Desapareceu. Enquanto isso, vamos ao Skula News. Skula News. Muito bem, as notícias do Skula News. E essa notícia agora a gente deixa pra você, garoto conquistador. Você que, né, É aquele cara que se gaba, tal, que tem êxito com as mina, que sabe abrir o sutiã com uma mão só. Agora o negócio vai mudar pra você, sim, porque foi inventado um sutiã. Eu não entendi muito bem como é assim a operação dele, mas olha só. Japoneses inventam um sutiã que se abre sozinho em caso de urgência amorosa. É, vamos tentar entender, olha só. O sutiã, inventado pela empresa japonesa Ravijur, pisca e se abre sozinho em caso de verdadeiro amor ou desejo sexual. Esse sutiã inteligente tem sensores para analisar o ritmo cardíaco da mulher, que o leva a deduzir o seu estado de excitação e a abrir o fecho que se encontra entre os seios, aquele fecho na frente. Rapaz, imagina se essa véia tiver ataque cardíaco. É, rapaz, já pensou? É mais fácil ela andar sem sutiã. É, não, ela tá lá, no, tá trabalhando, aí chega o supervisor dela e fala: minha querida, você foi promovida e tal. Aí ela fica emocionada, os peitos pulam pra fora. Imagina a cena... que iria ser, né? Rapaz. Mas vamos entender aqui, peraí, porque não é possível, eles devem ter pensado nisso, vamos lá, peraí. Putz, olha, o sinal recebido pelos sensores é enviado a um telefone celular, mediante Bluetooth, para uma análise comparativa das batidas de seu coração e uma dedução através de um aplicativo especial. Se for registrada uma curva correspondente ao desejo sexual, o fecho pisca e se abre. A marca de lingerie imaginou esse sutiã para celebrar o seu 10º aniversário. Trata-se de uma operação de comunicação e a peça não será vendida. Então, pra que vocês lançam seus vagabundos? É isso que eu não entendi. Eles estão montando um Megazord de teta agora? Vai saber, né, cara? Olha só. Queríamos realizar uma campanha que não apenas incite as pessoas que usam os nossos produtos, mas que também contribua para aquecer a atmosfera romântica entre os homens e as mulheres, disse aí a Yuka Tamura, uma porta-voz da empresa, né? Então você vê aí o sutiã que é automático, né? Você vê daqui a pouco. Eu quero ver a calcinha automática, daqui a pouco inventa. Sutiã do Megazord. Daqui a pouco a calcinha desce sozinha e tal. Você vê as notícias do Escola News. Escola News. E mais uma notícia aqui, olha só, uma atriz pornô, ela foi fazer uma promoção bacana e se deu mal. A atriz pornô Christy Mack lançou um concurso para os seus seguidores no Twitter e ela prometeu realizar um... Ela prometeu dar uma recompensa para o vencedor, né? Com a boquinha, não é? Olha, que isso, não fala assim, a gente tá num programa aqui de família, você já vem falar disso. Né? Não, foi, você leu a notícia já, né? Eu fiquei sabendo por cima. Esse tipo de notícia você vê que o Abner sabe sempre. Eu fiquei sabendo por cima. O Tato Rodrigues, você vê, desculpa. Olha só, o que acontece? Ela fez um concurso onde quem seguisse ela no Twitter poderia produzir aí uma obra com blocos de Lego. A obra mais bonita, né, que é segundo a votação dela, é óbvio, ela ia dar esse prêmio com a boquinha. Ia ganhar um carinho com a boquinha de veludo. Exatamente. Só que aí, o que que acontece? Advogados, aparentemente representando a Lego, acionaram a moça, conversaram com ela e ela teve que publicar lá no Twitter... Aqui, abre aspas. A competição do sexo oral está cancelada devido a advogados que não gostaram do conteúdo do meu Twitter, informou aí a atriz, debochando dos representantes da empresa logo em seguida. Eu acho que é porque eles não iriam vencer a competição, disparou a estrela de filmes adultos, se referindo aos advogados da companhia. Você vê, o Lego, que é um brinquedo pra criança, né, tal, não sei o quê. Mas eu não sei por que eles proibiram. Ah, por quê? Porque ela também ia fazer uma brincadeira, então é tudo na base da brincadeira. Tudo bem, mas você vê aí... É impressionante você ver um concurso inocente de Lego, sabe, incentivando aí a testosterona. A testosterona e a criatividade, né, e você vê e não se pode nem fazer isso, realmente é coisa de deixar a gente muito indignado. Escola News. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma vasta coleção de funk. 30 CDs do Calypso, mais de 80 do cantor latino. Policiais apreenderam essa droga em novembro, no interior do estado. Incrível! Mulher compra sorvete e seu filho joga calda quente de chocolate em cima. Nossa reportagem foi perguntar a ela o que ela achou. Eu acredito que meu filho tá assim, me dando uma cobertura. Escândalo nos filmes adultos. Acusaram Kid Bengala de fraudar as medidas de sua ferramenta de trabalho e agora ele será processado. Nem ele nem os advogados foram encontrados para falar sobre a medida. Ainda sobre o mesmo tema, investidores do interior mineiro lançaram o concurso Operário de Pau Grande, que busca o funcionário da indústria mundial mais bem dotado. Embora todos os países tenham participado, países asiáticos deixaram a desejar. Investidores se decepcionaram com números mais fracos da indústria chinesa. Diretor do BBB rebateu as críticas do Conselho de Psiquiatria. Segundo o conselho, o programa deveria oferecer tratamento à dependência, pois todo participante é viciado em ser bocó. O diretor disse que o vício não é perigoso. E voltou a dizer que o tratamento da dependência não é obrigatório para os participantes do programa, mas que será oferecido para os que pedirem. Garota de programa sai com um rapaz impotente. Nossa reportagem foi conferir o que ela achou. E agora? Meu tempo. Não é nem tanto dinheiro, é o tempo. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite para você. Boa noite. Rede Lu, São Paulo. Assista a seguir Horário Eleitoral Gratuito com a minissérie Serra Pelado. Muito bem, e agora para a gente dar um segmento bonito nesse programa, vamos a um momento de trote aqui nesse negócio? Vamos, trote? Vamos. Olha, o negócio é o seguinte, Eli, uma depiladora, não é? E já que ela é depiladora, é uma profissional, nada melhor que a gente ligar para ela e ver... Tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas sobre essa profissão tal, tão, né, tão às vezes controversa, mal interpretada às vezes, né? Que é a depilação, tanto em mulheres quanto em homens, tal, né? Como é que fica? Sim. Vamos conversar com Eli. Alô? Alô, por favor, Eli? Oi. É Eli? Eu. Oi, tudo bom? Tudo. Meu nome é Thomas, eu tava vendo a respeito da estética corporal e depilação masculina. Faço, sim, trabalho. Aqui na internet. E você trabalha em salão, em residência, na residência do cliente, como que é? Então, aqui é um instituto, né? Tem um salão. Aí, assim, são poucas pessoas que trabalham aqui, só que a gente tem uma sala independente. Entendi. Aí eu faço esse atendimento, faço a depilação corporal e faço a íntima também, masculina e feminina. Ah, você faz a depilação aí, no caso, no salão, né? É, numa sala, não... É, dentro do salão. Então a sala é independente. E ninguém fica sabendo o que vai ser feito. Tipo assim, entendi. Você vem aqui, aí se tiver cliente, a pessoa perguntar, a gente fala que é limpeza de pele, que é esfoliação, ou se não, que é depilação no peito, entendeu? Assim é discreta nesse sentido. Ah, entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, a depilação é com cera quente? Então, você nunca fez? Eu nunca fiz. E agora você sabe, com essa onda dos metrosexuais, que esse calor desgraçado que tá fazendo em São Paulo também? Então, minha sala é bem arejada, tá? Tem ventilador bem grande, assim. Então, assim, contra isso você não tem problema. A única coisa é assim, quando a pessoa nunca fez, se o pelo for muito grosso, pode ser que dê uma entravadinha, né? Sim. Tá na primeira, segunda sessão. Depois não entrava mais. Mas aí eu te dou as técnicas pra você... Tá desencravando esse pelo, né? Se for com fio. Se não, pode fazer com máquina. Aí você escolhe. Ah, com máquina também? Também. Só que assim, a única coisa é que com a cera, assim, no pelo, né? E vai melhorando, né? A textura do pelo. Com a máquina não vai afinar. E assim, dura menos, né? Por exemplo, com cera vai diminuir o seu pelo com o tempo. Vamos supor. A partir da quinta aplicação diminui, entendeu? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. A depilação íntima, ela tá custando quanto? Eu cobro R$70 a frente e atrás. Ah não, no caso seria só a frente. Só a frente 45. Só a frente 45? Isso. Perfeito. Aí assim, a única coisa que se for com cera ou com máquina é o mesmo preço. Porque eu vou ter o mesmo trabalho. A única coisa que é assim, a opção do cliente, porque tem gente que não quer com dor. Então aí vai com a máquina. Ah, entendi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nossa, mas. A um e a dois, que aí fica bem organizadinho. Ah, entendi. Mas deixa eu. Me desculpa a pergunta, mas e se tipo, você tá lá depilando e sem querer acontece de eu acabar ficando excitado? Não sei se isso pode acontecer. Olha, eu acho meio difícil, mas se for com máquina, isso pode acontecer. Desde quando você se controle? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Né? Ah, porque entendi. Assim, o que eu faço é o serviço da depilação, nada sim. mais. Tá sim, entendendo? Não, tranquilo. Mas deixa eu te falar. É a mulher também, quando a mulher vem. Vamos supor, né, que ela se atrai por mulher, então ela também pode acontecer isso. Então, é normal, porque nós somos homens e mulheres, né, então é um toque. Então isso, pode acontecer. Mas, assim, isso já aconteceu com você? Acontece, normalmente, mas assim, eu tiro isso de letra, porque eu tô afim de trabalhar, preciso, né, e assim, eu não me importo. Ah, entendi. É, no caso, a depilação... Com a máquina, no caso, seria o quê? Tipo máquina de corta cabelo? É uma máquina própria, tudo esterilizado, tá tudo limpinho, é tudo no álcool. Toma cachaça, caralho! Se for materiais cortantes, a gente põe no autoclável, entendeu? É tudo esterilizadinho, tudo limpinho, tudo higiênico. Ah, entendi. Se for com cera, é tudo descartável, a cera vai pro lixo, não é reaproveitado. É por isso que é um pouquinho mais caro, porque... Assim, você tá pagando, tipo assim, 10 a mais, mas pra ter tudo limpinho, tudo higiênico, tudo organizado, com produto bom, entendeu? Uhum, entendi. É, qual o horário que você tem livre amanhã? Tem perto do final da tarde? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É Tommy? Oi, Thomas? Thomas. Isso. Só um minutinho, Thomas. Deixa tá eu só entrar aqui pra me ver. Qual horário você preferia no final da tarde? Até que horários funciona o salão? Olha, eu trabalho até 7 horas. Nesse serviço, assim, de depilação, até 6h30. Até 6h30? Então qual horário que você acha bom pra mim chegar, assim, no final da tarde? Que é 6h30? Que dá tempo. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, fechado. Fechado, 6h30 amanhã. Mas deixa eu te falar, se caso acontecer, que eu não sei, eu nunca fiz, de eu ficar excitado e rolar aquele clima. Assim, ó, da minha parte não rola, tá? Sim. Só se for da sua, aí você tem que se controlar. Ah, entendi. Mas você sabe que na depilação, não sei se... É, bom, como você é esteticista, você deve saber. É, não tem pelo somente em volta, no próprio órgão mesmo tem pelo, você faz também? Então, mas eu uso luva, faço, uso luva se você aguentar, porque é uma parte mais sensibilizada, né? Sim. Uso espátula, uso luva, entendeu? Eu tenho uma técnica, uso pincel pra passar os produtos. Então, assim, existe uma técnica que o profissional faz, então eu vou utilizar essa técnica. Pode acontecer isso que você tá falando, eu tô acostumada, é normal. Ok, não vai passar disso, entendeu? Mas aí nem um carinho? Não. Tá doido, homem, eu tô de trabalhar. Imagina, se eu trabalho o quê? Mas não é uma sala mais reservada? Pode acontecer, eu não tô dizendo que vai acontecer, não, mas pode acontecer. É reservada, tá? Mas esse tipo de serviço eu não faço. Não, não tô até dizendo que isso seja um serviço. Eu tô dizendo que, por exemplo, uma obra do acaso, um tesão não, repentino. Não, essa obra aqui, assim, se você vir, desculpa falar dessa forma. Sim. É, com essa intenção, você não vai ter, porque o meu trabalho é tirar o pênis. Não, sim, eu entendo. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a sentir prazer. Você acha que isso também, do mesmo jeito que acontece com o cliente, não pode acontecer com você enquanto você tá com a mão na ferramenta? Porque eu já tô preparada psicologicamente, eu sou da igreja. Fica de pé que eu vou orar com você. Entendeu? Então, assim, eu não posso me envolver. Ah, entendi. É como assim, sou uma médica, né? Eu não posso me envolver com os meus clientes. Então, é mais ou menos isso, eu não me envolvo. Ah, você é casada? Desculpa a pergunta. Sou casada. É casada? Muito bem casada. Mas não enjoa arroz e feijão todo dia? Arroz e feijão eu adoro, mas eu... Sério? Mas de vez em quando é bom ter uma mistura diferente. O coração não rola. Ah, amor, que pena. É, eu já tava ficando excitado só de ouvir a sua voz. Se você vir nessa intenção, aí eu não vou nem fazer o serviço. Ah, jura? Juro. Ah, não brinca comigo. Então venha sem intenção, venha pra fazer o serviço, que a sua esposa, a sua namorada vai gostar, entendeu? Eu sou bem caprichosa no que eu faço. E assim, fora isso, eu também faço a limpeza de pele, exfoliação corporal. Entendeu? Só não dá pra fazer a parte íntima, a exfoliação. Não fala que, você é, massagem, não, né? Fala que você é caprichosa, senão eu me apaixono. Coração, é isso. Ah, ainda me chamando de coração, Jesus. Desse jeito eu gambo mesmo. É, esse jeitinho carinhoso, tá? Oi? Realmente eu sou carinhosinha, mas no meu trabalho eu tiro pelo. Se é de pele, eu tiro cravo. Se é exfoliação, eu tiro células mortas. Eu faço o meu trabalho. Uhum. É como você no seu trabalho. Imagina você se envolver com todas as meninas que trabalham aí. Não, meu amor, mas quem, eu não tô dizendo que você se envolve com todo mundo que você trabalha. Eu tô dizendo se caso rolar uma química automática, porque é algo que pode acontecer. Que não vai, porque Deus, ele já me conhece. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ah, entendi. Ele também me conhece. Acho que foi até por isso que ele colocou seu telefone no meu caminho. Ai, meu Deus, agora pronto. Aguenta, coração. Ah, tô tentando aguentar o coração, mas tá difícil, viu? Com uma voz sensual dessa. Você não é casado? Oi, não, sou solteiro. Então, coração, você é jovem, com certeza você deve ser bonito, deve ter alguma beleza. Você vai encontrar sua alma penada, sua alma gêmea, entendeu? Alma... Todo mundo tem a sua. Alma sua penada? Sua tampa é uma brincadeira, um gesto de brincadeira. Todo mundo encontra sua tampinha. É, mas eu tô achando que eu nasci pra frigideira, viu? Ai, para! Sai desse armário. Epa! Sai desse corpo, você vai encontrar. Todo mundo encontra. Então, eu acho que eu vou encontrar mesmo. Amanhã 5h45, né? É, você quer 5h45? Então, pode ser 6h30 mesmo. 6h30 eu trabalho e a diversão. Começa a que horas? Que diversão, meu filho. Você tá ficando doido, né? Eu, você e eu e nós dois. Isso não vira, não vira mesmo. Se vem com essa intenção, você não vai nem tentar na sala. Ai, amor, você tá tão mal, coração. É, coração, eu não posso passar do meu limite, trabalho é trabalho. Entendi. Mas nunca aconteceu de você se citar com algum cliente? Nunca, de você, coração, imaginar? Eu amo meu parceiro. Ou assim, você só trabalhou com japonês até hoje? Ai, meu Deus, nem pouco, viu, moço? Só rindo para não chorar. Não, mas é verdade, porque geralmente quando tem um volume mais avantajado, é óbvio que a mulher... Não, isso daí não quer dizer nada, tamanho, volume, nada a ver. Ah, pra mas... mim, sim. O que tem a ver, assim, é quantidade de pelo. Ah. Porque se tiver, vamos supor que é o homem macaco, aí eu tenho que cobrar o dobro, né? Ah, entendi. Mas assim, normalmente é aquele preço mesmo que eu te falei. Então, o serviço é personalizado, é uma coisa assim, muito bem feito, tá? Então, 45, né? É, eu faço bem feito. Tá bom então, Eli. Quem sabe amanhã você muda de ideia. Amanhã às 6h30 eu tô aí, tá bom? Tá, mas não mudarei de ideia, é só o serviço mesmo. Pensa com carinho. Aí na hora que você me ver, quem sabe se rolar um clima. Já pensei, já estou resolvida. Sério? Sério. Olha, nunca diga nunca. Tudo pra tudo você tem uma primeira vez. Pô, coração, isso é uma cantada? Oi? Isso é uma cantada? Bom, não era pra ser, mas eu achei a sua voz tão sensual, tão... É, mas como é que eu tô horrorosa, feia? Oi? Você chega aqui, um tribo que vai te atender. Não, eu vi sua foto. Ah, dá pra pegar no escuro. Dá nada. Tá? Então, brincando. Tá bom, relaxa. Pensa com carinho, amanhã a gente se vê. É tão fofinho, tá? É, Tony, né? Oi, eu Thomas. Sei, né? Senhor Thomas, Thomas Turbando. Se você não for vir, só assim, se você puder dar uma ligadinha só pra desmarcar, aí tá. Eu agradeço. Não, mas eu não vou desmarcar, não. Eu quero ligar pra pessoa. Não vou desmarcar, não, porque eu já tô sonhando com você. Eu preciso trabalhar. Então trabalha comigo. Eu sei, amor. Tá bom, coração. Pensa com carinho amanhã quando você me ver, quem sabe, bate uma química. Tô torcendo por isso. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Beijo. O serviço eu canto fazer. Tá beijinho. Bom? No canto da boca. Bom. Tchau. Tá, tchau. Tá. Escula Show. Ai, o amor. O amor. Olha, meu querido Tato Rodrigues, tem algumas coisas a dizer depois disso que a gente acabou de ouvir. Número 1. Você não presta. Eu? Você não presta. Você. Olha, senhoras e senhores, vocês estão vendo as habilidades do cara pra cantar. Você tá vendo aí? Ele deu um olé. Balançou aquele coração. É danadinha. O coração daquela depiladora foi tocado por Tato Rodrigues nesse momento. Porque, olha, ela deu. Olha, eu vou te falar. Tudo bem, a gente entende, ó. Profissional é profissional. Hoje em dia tem um monte de massagista e não sei o que, que não é massagista piciroca nenhuma, só faz massagem, né, justamente na piciroca, né? E o que que acontece? Tem, lógico, profissionais que não fazem e tal, mas pela quantidade de minutos que ela passou conversando com você, olha, eu acho que você devia ir lá sim. Entendeu? E participar dessa sessão de desencravar os penteiros. Desencravar, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa boa lá. É o amor. É o amor, é o amor. Maravilha, o amor, olha só. O Escola Show, esse podcast magnífico, a galera toda curtindo, a gente só tem. Agradecer aqui, ó, quem mais aqui tá curtindo a gente, ó, o Lucas Vinícius, o Lucas Souza, o Suplamentos. Eu tá tô certo. Falando não, pra é... você que é uns mais loucos que a gente, você não acredita. Tem aqui também o Marcos Vinícius, o Zé Diogo, o Vitor Hugo, a Lorena Renata, quem mais aqui, Paulo Vitor Soares, ó, o Eros Sancilha também, nosso querido Eros Sancilha também aqui. Quem mais aqui, olha só, é o Rafael, Natália, Vitor Eirado, Marcelo Júnior, Wesley Félix, muita gente aqui curtindo. Você vai lá curtindo a gente também em facebook.com/esculashow, a nossa página do Facebook. A gente vai postando lá o que sai no blog e tal, pra ficar mais fácil você que vai navegando aí pelas redes sociais. Bom, temos tempo? Temos. Posso contar uma piada? Pode contar uma piada. Vamos lá, fala aí. Que eu quero ver só o tipo de piada que vem agora de Abner Rodrigues. Vamos ver aí. Pode falar, meu filho. Vamos lá. Três velhinhas reunidas na sala. É. A primeira. Gente, vocês não sabem o que tá acontecendo? Acredita que depois do almoço eu esqueci que tinha comido e almocei de novo? É. A segunda falou, e eu acordei pela manhã e esqueci que tinha dormido. Nossa. Dormi o resto do dia novamente. Uhum. Nisso a terceira fala, cruz credo, vocês estão muito velhas mesmo. Ai, pera um minuto, estão batendo na porta. Na verdade ela era batendo na madeira. Pelo amor de Deus, eu não acredito, né? Uma salva de palmas. É bom que você explicou que era a velha batendo na madeira, que o podcast não tem imagem, né? Então é bom pra galera entender. Muito bem, você vê as piadas de Tato Rodrigues aqui neste programa maravilhoso, o Escola Show, que é transmitido todas as semanas através do escolashow.com.br e também das web rádios parceiras, né? Mandar um abraço aqui pra galera das nossas web rádios aqui, Web Rádio Yes Bananas, a Web Rádio FLP, Web Rádio Frequência Digital, também temos a Plurissom, olha só, Santa cara, é tanto a Rádio Barretos e a Rádio, opa, peraí que vai sair, a memória tá falhando, mas vai, é a outra rádio ali, a Rádio Rio Preto, muito bem. Foi, muito bem, é difícil, cara. Seis tem que começar rádios. A deixar uma colinha. Não, já vamos ter que começar a colar aqui na parede do estúdio, porque o negócio é o seguinte, daqui a pouco vai aumentar esse número de rádios aí. A gente vai dando sempre o salve para todo mundo. Você pode ir lá no nosso site, clicar em rádios no menu e dar uma olhadinha lá nos horários, tal, para você ouvir o nosso programa na sua web rádio favorita, certo? Bom, agora para seguir bem esse programa, vamos falar mais alguns fatos, vamos relembrar mais alguns fatos da semana, coisas importantes que aconteceram, aí vale a pena a gente citar. Bom, o negócio é o seguinte, essa semana bonita, né, estamos acabando janeiro, né, hoje dia 31, dia da divulgação do podcast. Parece que passou um ano e janeiro não acabou. É, você vê, né, um ano terrível que parece que vem por aí. E olha só, nesse ano, Ai, ai, ai, vamos falar do meninão de novo? Desculpa, gente, a gente falou na edição passada dele, mas vamos falar nessa também. A mãe do Justin Bieber, ela foi até o Panamá atrás do filho, né? Porque o filho, como artista, né, viaja, salta toda hora por aí. Ela foi pedir pro filho que ele procure ajuda pra se tratar, certo? Pra ele tentar combater o vício das drogas, tal. A mãe dele tá lá pedindo pro cara dar esse esforço aí, tentar se recuperar. Porque o que que acontece, ó? Essa semana teve a notícia do Justin Bieber detido novamente, né? Foi. Agrediu um motorista. Parece, não ficou claro se foi ele que agrediu, se foi um amigo dele que agrediu e tal. Mas a história foi o seguinte: o motorista era do Justin Bieber, motorista da limusine dele, né? Limusine, bacana e tal. Ele foi pra um hotel, né? E aí, com a galera, com os amigos, decidiram ir pra balada, pediu pro motorista levar, o motorista foi lá levar e tal. Na hora de buscar, parece que rolou uma briga dentro da limusine e um dos passageiros agrediu aí o motorista, que acabou, né, levando vários golpes na cabeça, saiu da limusine e chamou a polícia, né? E aí o Justin tá sendo responsabilizado por isso, chegou a ser preso e tal. É a terceira cana do Bieber em 2014. É em 2014? Terceira, é, porque se você... A primeira eu não lembro. A primeira foi quando ele recebeu... Parece que foi uma denúncia por muito barulho, não sei, na casa dele. Os policiais foram lá e encontraram drogas, né? Aí a segunda foi a que a gente teve aí dele dirigindo alcoolizado e sobre efeito de drogas. E agora temos essa daí, que também, não, eu acredito que não vai dar em nada. O cara vai pagar mais uma fiança e vai sair de novo, só que fica a imagem, né? É uma Macaulay Culkin do século XXI. É uma Macaulay Culkin, mas com a diferença que a meninada apoia o cara. A meninada gosta do som do e cara. E uma outra diferença. Não tem o Michael Jackson pra mimar. Exatamente, não tem. Esse, se tivesse um Michael Jackson, ele já tinha entrado na linha rapidinho. Você vai vendo aí. E bom, pra seguir aqui as notícias mais de destaque da semana, olha só, vocês souberam, né, que o Genuíno pagou a multa dele e tal, né? Ele levantou esse dinheiro pela internet. E o que que acontece? A multa dele é... Na verdade, ele conseguiu levantar um pouquinho a mais. Ele levantou R$94 mil a mais do que ele precisava para pagar a multa. Então, como um bom gesto de amizade, de Genuíno, o que que ele tá fazendo aqui? Ele vai dar R$30 mil para que seja paga aí a multa do nosso querido Delúbio Soares, né, rapaz? É, você vê, ele vai pagar agora a multa dos colegas. É uma única corja, né? É uma única corja, você vê aí, cara. Eu fico indignado porque, pô... A gente tem que... A gente não deve misturar, às vezes, partidos com políticos e tal, mas, bicho, quando você vê a maioria do alto escalão, entendeu, envolvido em questões como essa, não tem como você querer arrumar uma justificativa, entendeu? Tem coisa errada ali. Tem coisa errada ali. Por exemplo, tem gente que gosta da presidente, entendeu? Sim. Tem gente que acha que ela tá fazendo coisa bacana. Ela é do mesmo partido desses caras. É o PT, né? O partido trambiqueiro. Exatamente. Não necessariamente a Dilma seja como esses caras. Sim. Entendeu? Porém, pelo amor de Deus, tá na hora de pensar e se desassociar. O próprio PT tirou o João Paulo Cunha essa semana da jogada porque não quer se associar à imagem do cara. Então, esse negócio de diga-me com quem andas e direi quem és, tem que ser levado um pouco mais a sério. Falando em política ainda, Feliciano teve uma manifestação contra ele, organizaram um beijaço lá em mais uma reunião do Marco Feliciano, e ele virou e falou que isso fortalece ele como candidato à presidência da República. Aham! Vai, eu quero ver você... As nádegas dele. Você que tá ouvindo, entendeu, esse podcast, com certeza compartilha da nossa opinião que isso não vai acontecer. Vai lá na página do Feliciano, entendeu? Vai mandar um recado simpático. Inclusive, né? Você, eu te admiro, Marcos. Por quê? Por toda semana tá ali no Largo do Arouche dando um beijinho gay contra o Feliciano. Que isso? Vai pro inferno, rapaz. Não me fale isso, entendeu? Eu ia pro Largo do Arouche apenas a trabalho, certo? A trabalho. Trabalhava no Era um beijo profissional. Não, não tem nada de beijo. Eu nunca beijei esses caras no Arouche. Mentira! Não, o que é isso, bicho? Sai, para de sacanagem. Para de sacanagem. Os caras sacaneando aqui, pô. Pelo amor de Deus, olha só. Ai, eu vou... E tem mais notícia, né? Tem mais notícia? Tem mais notícia. Qual? Você sabe por que o Santos fez 5 gols? Ah, lá vem, fala aí, por quê? Pro Lula perder a contagem. Ah, que maravilha. Segura Vamos embora no forró, mulherada! Bota pra arregaçar! É solteiro de aviões! Essa é a sua moral! Pensa no sucesso! Deixa comigo! Arrocha! Agora ficou bom, agora tá bonito. Chegou o Chico rolando forró do Zé Paixão. Agora ficou bom, agora tá bonito. Chegou o Chico rolando forró do Zé Preguido. O Chico rola é o velho. Eita, Chico Rola chegando agora no forró do Zé Pequito aqui no Escola Show, esse programa maravilhoso. Bom, olha, eu vou te falar, essa do Lula realmente foi sensacional. Desculpem, mas essa foi maravilhosa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos... Fiquei sabendo que quando ele apontou, olhou pra mão e viu 4, falou tchau, nem terminou de assistir o jogo. Eita, ferro, olha, eu vou te falar. Porque você sai mais um, eu fico perdido. É verdade, não, cara, olha só. Mano Menezes, tem um abraço pra você, viu? Eita, meu bichinho, é solteirões, hein, Zé? Novo sucesso, moral tá chegando aí. Olha Alexandre ali. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora nesse momento mais uma rodada de informação inútil pra você que quer saber as piores notícias do mundo. Senhoras e senhores, é hora da gente rolar mais uma rodadinha de Skula News pra vocês no ar. Skula News. É o Skula News aqui, olha só, com mais notícias malucas pra vocês. E o negócio é o seguinte, a polícia norte-americana descobriu o McLanche doidão. O McLanche doidão chegou... É com cara de papoula. Não, exatamente, você vê aí, o cara tá vendendo... Olha, eu vou te falar um negócio. Você quase acertou. Ele não tá vendendo papoula, ele tá vendendo o extrato da semente, a heroína. É isso mesmo, olha só aqui. Uma empregada de um restaurante do McDonald's, não é um cara, não é uma mina. Uma mina lá que trabalha no McDonald's em Pittsburgh foi presa nessa última quarta-feira por vender heroína disfarçada de McLanche feliz a usuários que falassem a palavra certa ali na hora do pedido, entendeu? Como que funcionava? Os doidão chegava no drive-thru, né? Você sabe, no Brasil não tem muito, mas pra quem não sabe o que é drive-thru, é aquele... Aquele famoso... É entrega, né? Não. Delivery. É como se fosse um pedido. Não tem uma palavra em português que defina, mas você vai com o seu carro, você passa no balcão, faz um pedido, aí dirige o carro pra janela. Dá a volta. Dá a volta e pega o pedido do outro lado. É isso, né? Então o cara pega o carro, passa lá no McDonald's da droga, né? É chega um Sedex lá, 10 da refeição. Exato. Só que é em 10 minutos no prazo, geralmente. Mais ou menos isso. E aí os caras vão lá no drive-thru do McDonald's, dessa unidade aí em Pittsburgh, no caso, virava lá no interfone ali pra fazer o pedido e falava, olha, eu gostaria de comprar um brinquedo, certo? Aí o cara, a mina já tava lá do outro lado, né? Ela que atendia os pedidos, ela já sabia que se tratava de um cara querendo heroína. O cara dirigia até a janela seguinte, lá dando a volta pela loja pra pegar onde seria o lanche, e ele recebia... Aí, a sua heroína dentro de uma caixinha do McLanche feliz, né, a fim de não levantar nenhum tipo de suspeita. Mas aí, com denúncias anônimas, os policiais, a paisana, foram até o drive-thru e compraram uma... Testaram ali pra ver se funcionava, né? Compraram a droga. Em seguida, prenderam a Shania Dennis, 26 anos. A moça alegou inocência, mas... Numa caixinha do McLanche Feliz encontraram 10 porções de heroína e com ela encontraram outras 50. Então, né, não teve jeito. Era pra deixar as crianças felizes mesmo. Pra deixar feliz. E aí que vem a parte engraçada. Este é o segundo caso parecido no mesmo mês lá em Pittsburgh, lá nos Estados Unidos. Rapaz, já é o segundo funcionário. Teve um rapaz também que foi preso vendendo heroína também no McDonald's. Os caras estão chegando à conclusão que esse salário, né, de funcionário do McDonald's não dá. Rapaz, se a moda pega aqui no Brasil. Se a moda pegar aqui no Brasil, o que vai ter de nego vendendo ali não é brincadeira. E olha só, uma briga terminou de uma forma totalmente inusitada. Um jovem de 20 anos foi preso em Fort Pierce, na Flórida, após agredir o próprio tio usando uma tampa de vaso sanitário, alegando que o homem teria zombado dele durante um longo período de tempo. O Norris Truthman contou aos policiais que estava em casa com o tio de 48 anos, quando o parente começou a provocá-lo diante de outro membro da família, de acordo com o jornal T.C. Palm. Olha que chique. Em seguida, o senhor que estava assistindo televisão na sala foi surpreendido e golpeado com um assento na cabeça. O tio, no entanto, alegou que não teria provocado o sobrinho em momento algum e que o ataque teria sido gratuito. Já o rapaz confessou que agrediu o tio e sublinhou que utilizou a tampa da privada após ser zombado pelo mesmo. O rapaz foi preso por agressão e levado para a cadeia, né? A cadeia não dá certo, não funciona. A cadeia não, tem que ser a cadeia mesmo, do condado de St. Lucie. A tampa de latrina usada no crime foi apreendida pela polícia. E pior, era uma tampa daquelas de madeira maciça. Era de madeira? Não era aquelas de plástico, não, que nem a gente tem aqui no Brasil, não. Era aquelas tampas de qualidade. Você vê os caras. Aquelas madeiras envernizadas, tudo. Não, é, cara, você vê, é uma maravilha. As notícias, senhoras e senhores, este o Skula News aqui pra vocês no Skula Show, o programa mais maluco da internet. Bom que as vinhetas tá entrando no tempo, tal, bacana, legal, bacana. É isso aí. Bom, agora o negócio é o seguinte, chegamos naquele momento. Aquele momento bacana, aquele momento legal, aquele momento que nós não tem nada pra falar e 15 minutos ainda. É agora que eu quero ver a arte de se virar em 15 minutos. Maravilha. Não adianta você falar, já rolamos o professor Cedilha, você está esclerosado. Tato Rodrigues não lembra mais o que a gente rola. Ai, que maravilha. A gente tem do Skula Q, na verdade. É, a gente tem do Skula Q. Só que o Skula Q são 4 minutos, né, de música. Então, eu não vou soltar o Skula Q e depois ficar em baixo. Deixa o Skula Q pro final, que é aquela chave de Boston pra gente saber. Encerrado no programa. Olha, perrengue que eu passei essa noite. Não, eu imagino. O Tato Rodrigues, pra quem não sabe, né? Deixa eu explicar, porque no começo do programa ele já cortou, já não deixa a gente falar, ele sai atropelando e tal. O Tato Rodrigues trabalha de segurança, trabalhou a madrugada inteira, né? A gente tá gravando o podcast na sexta-feira, o dia mesmo que é divulgado, né? Pra ficar em cima das notícias e tal. O cara tava dormindo, né, na casa dele, nesse momento final, né, trabalhou a madrugada inteira. E eu fui lá, liguei, até acabar meus créditos, liguei a cobrar também. Ligou, mandou mensagem revoltada. Mandei aquela mensagem do Bertoldo Brecha no YouTube falando, venha! Também, mandei tudo que foi possível pra ele chegar aqui e estar aqui conosco nesse programa sensacional do Skula. Deixa eu aproveitar, então. O cara que trampa comigo, ele passa raiva, velho. Por quê? Ele chegou atrasado hoje, chegou era 6:06. Agora meu horário de sair é 6 horas. Falei pra ele, ô cruzamento de vigilante com recepcionista. O que é isso? É o porteiro. Tá certo, é isso mesmo. Concordo muito bem. Será que dá pra você chegar mais cedo ou acabar? Não, realmente. É, não sou não, falei, é o cruzamento de vigilante com recepcionista. Falei pra ele, você sabe qual que é o cruzamento do porteiro com a recepcionista? Qual? Falei, a faxineira Maria. Nossa senhora, que beleza, olha só. Deixa eu aproveitar e você vê, ó. Eu acho que é isso mesmo que ilustra tal. Essa semana rolou uma discussão, né, em grupos de proprietários de podcasts, né? O Skula Show, como vocês sabem, é um podcast, né? Ah, pá, é mesmo? Só que transmitido por várias web rádios e tal, tem aquela coisa. Um podcast pra galera, não é? É um podcast pro povão, um podcast, né, humilde, um podcast de público, da grande massa, né? Que a gente vem aqui pra zoar. E aí começou a rolar umas discussões aí, né? Sobre nas comunidades de podcasters, sobre os rumos do podcast no Brasil. Afinal, a gente tá agora em Campus Party, né? Tá rolando uma grande feira de tecnologia que é a Campus Party, tá rolando aí, né? Essa mídia nova tá sempre em discussão. E aí foi se discutindo sobre a qualidade dos podcasts, o público atual dos podcasts no Brasil, né? O Brasil atualmente tem 1 milhão de ouvintes de podcasts, enquanto os Estados Unidos têm 31 milhões de ouvintes, né? Então, o que que acontece? Foi se levantada a hipótese, o que vocês acham de podcasts mais pro povão e tal, não sei o quê, né? E aí que eu comecei a entrar na discussão, comecei a observar, porque começaram a falar da gente, né? Podcast do povão e tudo mais. E uma coisa que eu lamento muito é que eu vi que vários podcasters são contra essa ideia de podcast pro povão. Parece até, né? Mas a visão deles parece ser contra. É, eles querem que o podcast continue, né, nesse negócio de elite, tal como é até hoje. Então, meu, a gente não tem como não falar aqui desse assunto nesse momento, porque o Scula Show é um podcast que, na verdade, é diferente. Nasceu... Nós somos o ornitorrinco dos podcasts. Exatamente. Nós somos... é uma boa colocação. E aí, o que que acontece? Nós nascemos de um projeto de rádio, né? Um programa de rádio e tal. Isso já foi discutido, né? Por esses mesmos donos de podcasts, que chegaram também a uma conclusão, na sua maioria, de que programas de rádio que viram podcasts não podem ser chamados de podcast. Não são podcasts, né? Então, por essa razão, a partir desse momento, eu quero deixar aqui decretado que o Scula Show será conhecido como um anti-podcast, certo? A partir de agora, refiram-se a gente como um anti-podcast. Porque se podcast é essas ideias... Porque, vamos ser bem sinceros, o nosso programa tem uma hora de duração. Sim. Em uma hora de duração, nós abordamos 300 mil temas. Sim. E ainda enchemos linguiça no final. Exato, que nem agora, por exemplo, nós estamos fazendo. Imagina uma hora falando sobre a mesma coisa. Exatamente. Não, realmente é complicado. Isso daí é... Eu não tenho... saco nem pra ouvir um negócio desse. Daí então não teria também, lógico, reconhecendo capacidade pra fazer um bagulho desse. E é porque é mesmo. Mas a gente tem que lembrar, né, que, porra, o povão tá chegando aí, a inclusão digital tá rolando. E, meu, podcast tem que ser pra todo mundo, pra todo mundo, certo? E por isso, se podcast não é ser o que a gente é, então a partir desse momento somos um mero anti-podcast, e é isso aí, eu não quero mais saber. E aí é? Bom, definido isso, vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar mais um salve aqui pra galera que vai curtindo a gente no Face, né? Essa galera maravilhosa aqui, olha só, temos aqui a Jéssica Gouveia, a Ruth Sonali, o Pretinho Pereira aqui, a Stephanie Dias, não, o Pretinho Pereira é demais, rapaz, o Felipe Azevedo, o Douglas Danonets, olha só que beleza. Danonets. O Douglas Danonets. O Pedro Waldham. Também aqui a Jaqueline Batista Alexandre, o Fernando Ster e o Ivo Braga. A galera que vai curtindo a nossa página do Face. A gente só tem que agradecer, porque desde que a gente voltou agora nessa segunda temporada, nessa terceira temporada, a audiência tá crescendo cada vez mais e mais. A gente só tem que agradecer a galera, porque, pô, é sinal de que pode ser, não ser aquilo que todo mundo espera de um podcast, mas tá dando certo, né, gente? Xuxexo! Meu amor, deixa eu botar. Não, que isso. Pelo amor de Deus, o cara já começa chegando falando um negócio desse aqui, pô. Pelo amor de Deus. Meu amor, só a cabeça. Só a cabeça, meu amor, deixa eu botar. Deixa eu botar, meu amor, só a cabeça. Você é como, eu quero descansar. Você sabe que te amo louco. Você vê a mania do fumante, né, Tato Luiz? O cara acende um cigarro, quando vai bater a cinza no cinzeiro, o outro cigarro tá lá aceso já. É maravilha. Não fume você que está ouvindo o podcast, entendeu? Por isso que às vezes vem essas tossidas de tuberculoso no ar. É nós dois aqui. Essa música, deixa eu botar só a cabeça. Não, no colo. Não, olha. Só se for do útero. Não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, não. Que é isso? O cara, uma hora dessa, gente, o cara falando um negócio desse, pelo amor de Deus. Olha, eu não esqueci ainda o trote da... Não, trote, né? A ligação, essa cantada que se deu, né? Na depiladora. Na depiladora, arrancadora, rapaz, de penteia. É, rapaz, olha, vamos... Talvez a gente ligue pra ela de novo. Então, eu vi que ela gostou, ela parece, deu muita atenção, olha, eu não rapaz. Sei, talvez uma história de amor surja daí. Ela deu uma atenção especial pra deu, você viu? É, vamos ver. Continua, isso. Continua, ela vai acabar dando outra coisa. Né? Olha só, deixa eu perguntar pro nosso querido Zé. Zé, chega aí, Zé. Nosso querido Zé, o porteiro desse programa. É, ô Zé, o que você achou? Aí você acompanhou que o nosso querido Tato deu aquela cantada de leve lá na nossa amiga Eli, né? É, pois é, é isso mesmo. Então, e aí você vê, o cara chega, fala um negócio desse, fala pra ela, ó, tá, se rolar um clima, tá, o cara deu uma cantada nela, Zé? Pish, Maria, foi mesmo. Foi, cara, e aí ela, o pior é que ela gostou, tal, parece que ela gostou, ele tá aqui, tá todo animado, tal, o que você acha? Olha aí, rapaz, tô te achando. Ah, não, tá certo, não, tá certo, é, você vê aí o nosso querido Zé, nosso porteiro aqui do Escola Show. Bom, vamos ao momento de música, vamos ao momento bacana, vamos ao momento do Escola Que. Olha, trazendo pra vocês uma história que é de ficção, mas pode ser verídica. Uma assim, versão de um sucesso antigo, é lógico. Muito conhecido nos videokês do Brasil. Não, é, você que foi pra um videokê na vida, você vai conhecer essa música e ainda há o perigo de que você queira cantar essa versão da próxima vez em público, né? Já pensou, rapaz? Sabe, é, essa versão... Eita, deu uma travada aqui. Que foi isso, rapaz? Que isso, maluco? Olha, o negócio é o seguinte... A falta do Claudenilson. A falta do Claudenilson. Vamos ao Escola Que nesse tempo de calor, nesse tempo que o sol bate e tá comendo no centro. Que os ovos frita. É, exatamente. É difícil até você ter que cuidar da alimentação, senão pode acontecer coisas como essa aqui, olha só. Eu cheguei a deixar o prato na hora de almoçar. Não aguentei, esse trem tá muito bom, mas não dá. Eu tentei terminar, mas o calor tá de matar. Com esse sol, se eu comer acho que vou vomitar. Depois de comer ovos, parece que eu morri, não deitei. Amor, fui eu quem peidou. Vou cagar, eu me borrei. E a calça por trás, todo eu sujei. Pode te zoar, eu me borrei, vou cagar, vou cagar. Eu cheguei a mandar 10 camarão com vatapá, aipim com cerveja e também guaraná. Mas senti lá por trás uns gases quase que letais. E fedeu, também doeu as reações intestinais. Depois de comer ovos, parece que eu morri, não deitei. Amor, fui eu quem peidou. Vou cagar, eu me borrei. E a calça por trás, todo eu sujei. Vou limpar, porque mocotó pode te zoar. Eu me borrei, vou cair. de comer ovos. Parece que eu morri, não deitei. Amor, fui eu quem peidou. Vou cagar. Eu me borrei e a calça por trás todo eu sujei. Vou limpar, porque mocotó pode te zoar. Bem, estamos acabando aqui mais uma edição do Esculachou. Olha só que beleza. É, terminou tudo bugado, mas tá certo, tá valendo. Chegamos ao fim. Eu, Marcos Montes, me despeço de vocês. Eu, Tato Rodrigues, também. Com muito sono, um bom final de semana pra vocês. Pois é, né, cara? Agora é isso aí. Pra você que acompanhou a gente, muito obrigado. Na semana que vem nós estamos de volta, certo? Sexta-feira, às 8 da noite, no nosso site. Ou também no, durante a programação da sua web rádio favorita. E, no mais, se você tiver algum recado pra deixar pra gente, vai lá no nosso site, clique em contato. Nós trocamos o formulário, tá? Porque aquele lá não tava funcionando e tal. Então, desculpa se você mandou e a gente não leu. Manda lá agora que tá tudo ok. E, no mais, é isso aí. Assine o nosso podcast e aguarde as próximas edições, tá certo? Um grande abraço pra vocês. Um bom final de semana. Aproveitem com muito juízo. E a gente se vê até lá, a próxima sexta-feira, com a terceira edição. Fiquem com Deus até lá e malharem na cachaça. É isso aí. Tchau.